Ficheiro 69, quinta parte, De Volta ao Lar. Página 563, capítulo 30. Lali Broch. Chamava-se Broch Tuarach por causa do antigo cilindro de pedra, construído há algumas centenas de anos antes, e que se projetava da encosta da colina atrás da mansão. As pessoas que viviam na propriedade chamavam-lhe Lali Broch. Até então, pelo que entendi, isso significava torre preguiçosa, o que fazia tanto sentido quanto aplicar o termo torre de frente para o norte, a uma estrutura cilíndrica. Como é que algo redondo pode estar virado para o norte? Perguntei, enquanto descíamos lentamente uma longa encosta de urzes e granito, conduzindo os cavalos em fila única pelo caminho estreito e sinuoso que os veados vermelhos haviam aberto na vegetação rasteira. A torre não possui uma frente. Mas tem uma porta, esclareceu Jamie. A porta dá para o norte. Firmou os pés no solo quando a descida se tornou mais íngreme, assobiando por entre os dentes, num sinal para o cavalo que puxava. O traseiro musculoso à minha frente contraiu-se repentinamente, enquanto a marcha cautelosa mudava para um passo miúdo e experimental, cada pata deslizando alguns centímetros na terra úmida antes que outro passo fosse arriscado. Os cavalos, comprados em Inverness, eram animais bonitos de bom tamanho. Os vigorosos e pequenos póneis das terras altas ter-se-iam saído bem melhor na encosta íngreme, mas estes cavalos, ou éguas, por sinal, eram destinados à reprodução e não ao trabalho. Muito bem, disse eu, saltando cautelosamente por cima de um minúsculo riacho que atravessava o caminho dos veados. Está certo, mas e quanto a Lali Broch? Por que é que é uma torre preguiçosa? É um pouco reclinada, respondeu Jamie. Eu via-lhe a parte de trás da cabeça curvada pela concentração de onde colocava o pé. Alguns anéis dos cabelos ruivo-dourados a erguerem-se do topo da cabeça, à brisa da tarde que soprava encosta acima. Não dá para ver bem a casa, mas se estiveres no lado oeste, verás que ela se inclina um pouco para o norte. E se olhares por uma das brechas no andar acima da porta, não conseguirás ver a parede por baixo, por causa da inclinação. Bem, suponho que ninguém tivesse ouvido falar em fio de prumo no século XIII, observei. É incrível que ainda esteja de pé. Ah, já caiu algumas vezes, disse Jamie, levantando um pouco a voz, ao vento que se intensificava. As pessoas que lá moravam colocaram-na simplesmente de novo no sítio. Talvez seja por isso que está inclinada. Estou a vê-la, estou a ver a torre. A voz de Fergus, aguda de excitação, guinchou atrás de mim. Ele fora autorizado a continuar montado, já que o seu peso insignificante dificilmente causaria qualquer transtorno ao cavalo, mesmo avançando a custo. Olhando para trás, vi-o ajoelhado na sela, a saltar para cima e para baixo de animação. O seu cavalo, uma égua baia, paciente e bem-humorada, resmungou com um ronco, mas absteve-se gentilmente de o atirar para o meio das urzes. Desde a sua aventura com o potro Percheron em Argentan, Fergus não perdia a oportunidade de subir para um cavalo. E Jamie, achando graça e mostrando-se compreensivo com outro amante de cavalos, fazia-lhe as vontades, levando-o atrás da sua própria sela quando cavalgava pelas ruas de Paris, deixando de vez em quando montar sozinho um dos cavalos da carruagem de Gerard, criaturas grandes e sólidas que meramente agitavam as orelhas, intrigadas com os pontapés e os gritos de Fergus. Protegi os olhos, fitando na direção em que ele apontava. Fergus tinha razão. Da sua localização privilegiada mais acima, avistara a forma escura da velha torre de pedra, empoleirada na sua colina. A moderna mansão abaixo era mais difícil de ver. Era construída de pedras caiadas e o sol refletia-se nas suas paredes como nas terras em redor. Localizada numa depressão, nos campos ondulantes de cevada, ainda estava parcialmente oculta da nossa vista por uma fileira de árvores que formavam um corta-vento na base de um dos campos. Vi a cabeça de Jamie erguer-se e fixar-se ao vislumbrar lá embaixo a casa da herdade de Lallybroch. Permaneceu absolutamente imóvel por um instante sem falar, mas vi-lhe os ombros erguerem-se e endireitarem-se. O vento levantou-lhe os cabelos e as pregas do quilt, como se ele fosse elevar-se no ar, alegre como um passarinho. Fez-me lembrar a forma como as velas dos navios enfunavam, dobrando o promontório e tomando as rotas de comércio, ao deixarem o porto de Le Havre. Eu ficara parada na ponta do cais, observando o tumulto e o vai-vem de navegação e comércio. As gaivotas mergulhavam e gritavam entre os mastros, as suas vozes roufanhas, como os gritos dos marinheiros. Jared Monroe Fraser colocou-se ao meu lado, observando calmamente o fluxo de riquezas provenientes do mar que passavam por nós, algumas das quais propriedade dele. Era um dos seus navios, o Pórcia, que nos levaria para a Escócia. Jamie contara-me que todos os navios de Jared recebiam o nome de amantes dele, e as figuras em madeira, levadas à proa dos barcos, eram esculpidas à semelhança das senhoras em questão. Semicerrei os olhos contra o vento para ver melhor a proa do navio, tentando decidir se Jamie estava a brincar comigo. Se não estava, concluí, Jared preferia que as suas mulheres fossem bem dotadas. Sentirei falta de vocês os dois, disse Jared pela quarta vez em meia hora. Parecia realmente pesaroso e até mesmo o nariz engraçado dava a impressão de estar menos arrebitado e otimista do que o habitual. A viagem à Alemanha foi um sucesso. Ele exibia um grande diamante no laço do lenço de seda que trazia ao pescoço. E o casaco que usava era de um suntuoso veludo verde garrafa com botões de prata. Bem, disse ele, sacudindo a cabeça, embora gostasse que o rapaz ficasse comigo, não posso negar-lhe a alegria de voltar ao lar. Talvez eu vá visitá-los um dia, minha querida. Há muito que não piso solo escocês. Nós também sentiremos a sua falta, disse-lhe eu sinceramente. Havia outras pessoas de quem eu sentiria falta. Louise, a madre Hildegarde, Herr Gerstmann, o mestre Raymond, sobretudo. Entretanto, eu aguardava com ansiedade o regresso à Escócia, a Lallybroch. Não tinha vontade nenhuma de voltar a Paris. E havia lá pessoas que eu certamente não tinha qualquer desejo de rever. Luís da França, por exemplo. Carlos Stuart, para dar outro exemplo. Uma cuidadosa investigação, realizada entre os jacobitas de Paris, confirmara a impressão inicial de Jamie. A pequena explosão de otimismo desencadeada por aquilo que Carlos orgulhosamente chamava o seu grande empreendimento, esvaíra-se. E embora os leais partidários do rei Jaime se mantivessem fiéis ao seu soberano, não parecia haver nenhuma hipótese de que essa fleumática lealdade de teimosa resistência levasse à ação. Assim que Carlos se reconciliasse com o seu próprio exílio, pensei, o nosso terminara. Estávamos a regressar a casa. A bagagem já está a bordo, disse uma voz escocesa, em tom grave, junto ao meu ouvido. O comandante do navio disse para embarcarem agora. Vamos partir com a maré. Jared voltou-se para Murtagh. Depois olhou para a direita e para a esquerda, ao longo do cais. E onde está o rapaz? Perguntou. Murtagh fez um sinal com a cabeça, indicando o fim do cais. Ali, na taberna, embriagar-se. Eu perguntara-me exatamente como seria que Jamie planeava enfrentar a travessia do canal. Ele dera uma olhadela ao céu vermelho da aurora, com nuvens cada vez mais carregadas, que prometiam tempestades para mais tarde. Depois pedira licença a Jared e desaparecera. Olhando na direção indicada por Murtagh, vi Fergus sentado numa pilha, junto à entrada de um bar, obviamente a fazer papel de sentinela. Jared, que primeiro exibira incredulidade e depois se rira ao ser informado do problema do sobrinho, abriu um largo sorriso. A sério? Disse. Bem, espero que ele tenha bebido a garrafa até ao fim, antes de o irmos buscar. Vai ser terrível carregá-lo pela prancha de embarque acima, se ele já tiver bebido mais do que a conta. Por que é que ele fez isso? Perguntei a Murtagh, um pouco exasperada. Eu disse-lhe que tenho um pouco de láudano e que lhe dava. Bati na bolsinha de seda que trazia comigo. Iria derrubá-lo bem mais depressa. Murtagh piscou os olhos. Sim, ele disse que se lhe ia doer a cabeça, era melhor que fosse de ressaca. E o uísque sabe muito melhor do que esse líquido preto, asqueroso que tens aí. Inclinou a cabeça, indicando a minha bolsinha. Depois virou-se para Jared. Vamos lá então, se pretendes ajudar-me com ele. Na cabina da frente do Porsche, sentei-me na cama estreita do capitão, observando o movimento regular de subida e descida da linha da costa, cada vez mais distante, a cabeça do meu marido embalada nos meus joelhos. Um olho abriu uma fresta e ergueu o olhar para mim. Afastei-lhe carinhosamente os cabelos úmidos e pesados da fronte. O cheiro a cerveja e a whisky pairava ao seu redor como um perfume. Vais-te sentir como se estivesses no inferno quando acordares na Escócia, disse-lhe eu. O outro olho abriu-se e observou as ondas de luz dançantes refletidas no teto de vigas de madeira. Em seguida, os olhos fixaram-se em mim, lagos profundos de límpido azul. Entre o inferno agora e o inferno mais tarde, Sassenach, disse ele a fala arrastada, calculada e precisa. Prefiro mais tarde, sem dúvida. Os olhos fecharam-se-lhe. Arrotou baixinho uma vez e o corpo comprido relaxou, confortavelmente embalado pelo mar. Os cavalos pareciam tão ansiosos quanto nós. Pressentindo a proximidade de estábulos e comida, começaram a apressar um pouco o passo, as cabeças empinadas e as orelhas erguidas para a frente, na expectativa. Eu estava precisamente a pensar que eu mesma gostaria de um banho e de alguma coisa para comer, quando o meu cavalo, um pouco à frente, fincou as patas no chão e foi deslizando até parar por completo, os cascos enterrados até ao machinho na terra vermelha. A égua sacudiu a cabeça com violência de um lado para o outro, resfolegando e relinchando. É, rapariga, qual é o problema? Entrou-te uma abelha para o focinho? Jamie desceu do seu próprio cavalo e apressou-se a segurar as rédeas da égua cinzenta. Sentindo o dorso largo estremecer e contorcer-se debaixo de mim, apiei-me também. O que será que se passa com ela? Olhei curiosamente para o animal, que puxava a cabeça para trás para soltar as rédeas das mãos de Jamie, sacudindo a crina e os olhos assustados. Os outros cavalos, como que contaminados pelo seu nervosismo, começaram a bater as patas no chão e moveram-se também. Jamie olhou rapidamente por cima dos ombros para a estrada vazia. Ele está a ver qualquer coisa. Fergus ergueu-se nos estribos e protegeu os olhos da luz, olhando por cima do dorso da égua. Baixando a mão, virou-se para mim e encolheu os ombros. Eu encolhi os ombros também, em resposta. Não parecia haver nada que causasse a inquietação da égua. A estrada e os campos estavam vazios em todas as direções. As pontas dos cereais a amadurecerem e a secarem ao sol do final do verão. O grupo de árvores mais próximo ficava a mais de 100 metros de distância, além de um pequeno monte de pedras que devia ser o que restava de uma chaminé caída. Os lobos eram muito raros numa região descampada como aquela, e certamente que nenhuma raposa ou texugo iria perturbar um cavalo àquela distância. Desistindo da tentativa de fazer a égua prosseguir, Jamie conduziu-a num semicírculo. Ela obedeceu de bom grado, de volta à direção de onde viéramos. Ele fez um sinal a Murtagh para que tirasse os outros cavalos da estrada. Depois subiu para a égua e, inclinando-se para a frente, uma das mãos agarrada à crina do animal, instigou-a a prosseguir devagar, falando-lhe ao ouvido em voz baixa. Ela avançou com hesitação, mas sem resistência, até atingir o local onde parara anteriormente. Ali, estacou de novo e deixou-se ficar a tremer, e nada conseguia persuadi-la a dar um passo em frente. Está bem então, disse Jamie resignado, faz como achares melhor. Virou a cabeça do cavalo e conduziu-o para dentro da plantação. As pontas amarelas dos cereais a roçarem-lhe os pelos hirsutos da barriga. Seguimos lentamente, os cavalos inclinando o pescoço de vez em quando para abocanharem um pedaço de cereais aqui e ali, enquanto prosseguíamos pelo meio da vegetação. Quando circundámos um pequeno afloramento de granito logo abaixo do topo da colina, ouvi muito à frente um breve latido de advertência. Saímos para a estrada e deparámo-nos com um cão pastor branco e preto de guarda, a cabeça empinada e a cauda levantada, enquanto nos vigiava com desconfiança. Emitiu outro latido curto e logo outro cão, também branco e preto, emergiu de repente de um aglomerado de amieiros, seguido mais lentamente por uma figura alta e esbelta, enrolada num xaile castanho de caça. Ian! Jamie!